Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o concerto para violino em Lá menor, opus 53, de Antonín Dvořák, abre esta apresentação do programa Rádio OSB. Dvořák produziu esta obra entre os meses de maio e setembro de 1879. Sua decisão de conceber o concerto decorreu especialmente do conhecimento que travara no ano anterior com o excepcional violinista húngaro József Joachim, a quem pretendia dedicar esse trabalho. Ocorre que József Joachim revelou um certo ceticismo quando tomou conhecimento do concerto. Ele fugia aos padrões rigorosamente clássicos por ele apreciados. Com base em observações do violinista, Dvořák ainda procedeu a uma revisão da obra no ano de 1880. Mas o certo é que ela jamais viria a ser interpretada por József Joachim. A premiere do concerto para violino de Dvořák aconteceu em Praga no ano de 1883, oportunidade em que foi interpretado por František Ondřišek. Esse mesmo artista esteve presente nas estreias do concerto em Viena e em Londres. Nesta apresentação da Rádio OSB, quem toca o concerto para violino de Antonín Dvořák é a premiada violinista alemã Arabella Steinbacher. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a condução de Roberto Mintchuk. Thank you. Thank you. Thank you. a violinista Arabella Steinbacher interpretou o concerto para violino em Lá menor, Opus 53, de Antonín Dvořák. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a condução do maestro Roberto Minchuk. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Prossegue a Rádio OSB com a apresentação de As Hébridas, uma abertura de concerto que o compositor Félix Mendelssohn produziu em 1830. A obra foi inspirada numa visita que Mendelssohn fez à ilha de Staffa, que integra o arquipélago das Hébridas, na costa oeste da Escócia. Foi nessa mesma viagem que o compositor começou a trabalhar na sua Sinfonia número 3, conhecida como Escocesa. A obra, dedicada ao rei Frederick William IV da Prússia, foi completada no dia 16 de dezembro de 1830. Inicialmente, Mendelssohn conferiu um outro título ao seu trabalho. Chamou-a A Ilha Solitária. Depois de uma revisão na partitura, completada apenas em junho de 1832, o compositor passou a denominá-la As Hébridas. Sua première aconteceu em Londres, em um concerto, em que também aconteceu a estreia de sua famosa abertura Sonho de uma Noite de Verão. As Hébridas, Opus 26, abertura de concerto de Félix Mendelssohn, constou da programação do concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 2014. A OSB conta com a regência do maestro Marcelo Leninger. Thank you. na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Marcelo Leninger, ouvimos a abertura de concerto As Hébridas, opus 26, de Félix Mendelssohn. Finaliza esta apresentação da Rádio SB, uma obra do grande compositor brasileiro César Guerra Peixe. Ele nasceu na cidade de Petrópolis no ano de 1914. Entre 1948 e 1950, interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre o folclore nordestino, Guerra Peixe aceitou o cargo de arranjador na Rádio Jornal do Comércio do Recife. Muito do que conheceu naquele período foi aproveitado em obras que produziu na década de 50. Entre elas, destaca-se sua composição Ponteado, apresentada pela Orquestra Sinfônica Brasileira no Concerto da Juventude promovido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 8 de junho de 2014. Rege a USB, o maestro Marcos Aracaki. Thank you.